Boa, nenê. Tá por onde, velhinho? Tô saindo aqui do hotel com as vagabundas. E aí, qual que é a boa? Amigão, tem bailão, malotão no bolso. Todo de ciclone pra atacar os invejosos. De 1.200 aquele cordão de ouro. Minha conclusão, que meu bonde tá o tudo. E a minha conclusão, amiga, eu só gosto de encostar com os vagabundos. Vagabunda vem desfrutar com os vagabundos. Mas te oferece um jet de outro mundo. Vagabunda vem desfrutar com os vagabundos. Mas te oferece um jet de outro mundo. Amigão, tem bailão, malotão no bolso. Todo de ciclone pra atacar os invejosos. De 1.200 aquele cordão de ouro. Minha conclusão, que meu bonde tá o tudo. E a minha conclusão, amiga, eu só gosto de encostar com os vagabundos. Vagabunda vem desfrutar com os vagabundos. Mas te oferece um jet de outro mundo. Vagabunda vem desfrutar com os vagabundos. Mas te oferece um jet de outro mundo.